Salve, salve, coelhada! Decadentes ao vivo! Pegamos aqui os 5 minutos finais de jogo, mais os acréscimos que virão. Estamos aqui aos 41 do segundo tempo. Daqui a pouco o seu Formiga chega. E por enquanto só estamos eu e o seu Alisson aqui. Dê seu boa noite, seu Alisson. Boa noite. O Formiga é o único narrador que se ausenta no jogo e entra só depois. Né? Eu nunca vi isso na vida. Ah, pois é, foi convidado só para narrar esse finalzinho da partida. Aí não entra, não. Pois é. Vou te falar, viu? E ainda reclamou que nós mandamos o link para ele. Ele entrou para reclamar que estamos interferindo um momento romântico dele com a sua senhora. Falei, ah, mas tem todo final de semana para namorar aí? Ele falou, não, mas o América me cita. Falei, ah, não, aí é um pouco demais, né? Eu acho um pouco de exagero. América fazendo substituição aí, Neto Moura saindo. Ó, eu que critiquei logo no começo do jogo, antes de da bola rolar, falei com o Alisson que achava que era o único erro dessa escalação, mas me enganei. Soube bater na bola quando precisou. Bom batedor de falta, bom batedor de escanteio. E agora deixa o campo, talvez aí, já cansado, pra entrar o Davi. Você acha que ele foi bem? Eu não. Eu acho que não foi mal. Não dá pra dizer que ninguém hoje foi mal. Mas também ficou ali na média. Acho que o que ele fez, o Davi conseguiria fazer. O William, que jogou algumas partidas no início e depois parece que perdeu espaço. Tanto as faltas. Fazer. Tanto as faltas quanto o escanteio, você acha que qualquer um conseguiria fazer? Ah. Não achei nada de sensacional também, não. Achei não, sensacional que não foram, mas foram bolas boas, bem batidas. Foi um pouco melhor do que o nível magrão, talvez. Muito mas... melhor, que isso, pouco melhor não. Chegou aí seu Ramon Gregório, tá com o microfone no mudo, seu Ramon. Fiquei sabendo que o senhor não queria aparecer, porque o senhor tava mais bêbado que o Sérgio Tavares em dia de jogo na Independência. Eu falei, isso nunca parou a gente? Estou hoje no nível formigável Rony Franks. É porque eu tô terminando de jogo. O finalzinho do jogo aqui, é por isso que eu pus no mudo. Ah, não, nós não. O nosso jogo já acabou, já. É porque aí... em contagem, fuso horário, né? Ô, Alisson, segura o cabo. Primeiro mundo é outra coisa, né, cara? Primeiro mundo, né, você sabe, né? A gente tá sempre uns minutos adiantados em relação ao terceiro mundo, né? Sei. Tá ruim aí, Alisson? Não é problema aí? Tá, ué. Toda hora. Quando é que você vai deixar de ser mão de vaca e comprar aquele microfone com esse que eu te falei? Agora mutou de vez, tá? Fica tranquilo. O cara tá casando, né, velho? O cara agora tem que preocupar com geladeira, né, fogão... Não. Sanduicheira, entendeu? Voltou. Aceite o conselho de alguém que já é casado há um tempo. Fazer esse programa faz bem o casamento. É aquele momento que você vai estar, nossa senhora... nada aconteceu, gente. É, aquele momento. O jogo tinha acabado aí já, caramba? Claro que não! Pô, você quer ter um minuto de brilhante? O Ramon realmente tá bêbado. Meu Deus do céu. Eu entendi você falando que o jogo aí já havia acabado. Ué, eu falei isso mesmo, Ramon. Mas como é que o jogo acabou se ele tá ao vivo? É verdade, né, velho? Ô, Ramon, sobrou uma dose aí, Ramon? Que é isso? Não, tá tudo bem, tem. Não, foi cerveja mesmo. É o último dia de férias, né, cara? Tem que aproveitar, né? Tá certo. Aí já viu como é que é. Voltam as aulas amanhã, dia 31 de julho. Tá todos que voltarão às aulas. Não, é porque sábado e domingo não conta, né, velho? É, ué. Sábado e domingo não é férias. Tá certo. O trânsito volta pra aquela bosta de antes. Ele, viu? Mas, enfim, bom, o metrô cara, de BH não ficou pronto, não? Aquela sondagem lá que o Márcio Lacerda fez em 2012. Ô, Henrique, aonde o metrô no Brasil ficou feito, Henrique? Terminaram, Henrique? No BH, a gente segue o ritmo, né? Enquanto o jogo rola... 5 minutos de acréscimo. O programa agora é um programa de debate sobre transporte público. Transporte público, bebericado. Por que nós não estamos debatendo o jogo? Porque os senhores estão com delay. Caramba, o juiz deu 5 minutos, velho. Eu acabei de falar isso, inclusive. 5 no primeiro, 5 no segundo. Dá pra fazer mais 2 gols ainda. O jogo parou muito, hein? O tanto que o Hernandes apanhou nesse jogo. Cara, agora eu vou falar pra vocês, essa Série B depois da de 2011, tá uma das mais mamão com açúcar, não tá não? Ah, não vem desmerecer nossa boa fase não, Ramon. O América tá jogando muita bola. Não, mas pera aí, gente, não tô desmerecendo não, o América não tem culpa dos outros times tão ruim não, o América tá fazendo o papel dele, cara. Mas é que tá bom. O Cabral entrou, eu nem vi, rapaz. Acho que entrou agora. Ô, Ramon, eu acho que foi até o Brendo que falou hoje no grupo lá, e ele tem, pra mim, muita razão. Na verdade, pra mim, quem tá muito mal é o Inter. Mas o resto tá meio que no nível do que normalmente não, é. Não, tá não. O Alisson, leva mal não. O América tá fazendo o papel dele. O América, pra mim, o América é o time a ser batido na Série B. Mesmo porque é o líder, né? É o time mais consistente e tal, enfim. Mas é bicho, melhor o time defesa, Juventude aí, belisca fora de melhor casa. Defesa. Mas o time Juventude vai estar na vice-líder. Terceiro colocado, não é? Juventude foi pra quarto agora. Meio fraquinho, né, cara? Mas o América tá fazendo papel dele, cara. O América aqui, não tem nada a ver com isso, não, cara. Porra, eu tava vendo o jogo e tava pensando nisso. O Juventude, a continuar nessa queda que eles estão tendo aí, adeus acesso pra eles, viu? Parece que o Juventude é um daqueles que vai perder o fôlego. É, pois é. Mas eu acho que o Juventude vai fazer aquele campeonato de se manter, cara. Eu acho que não é time pra subir, não. Pois é, é bem provável que isso aconteça. Agora, essa vai ser a quinta rodada sem vitórias. Se eu não tô enganado, foram três derrotas e um empate, se eu não tô enganado. E a última vitória do Juventude foi justamente no confronto direto em que ele venceu o Guarani lá. 3-0, né? Sim. 3-0. E depois perdeu acho que foi pro Brasil de Pelotas em casa, Eu falei no programa passado, esse gás do Juventude ia acabar quando as temperaturas lá embaixo se normalizassem. Não é que exatamente tá fazendo um calor ali dentro, mas os comentaristas disseram que o clima estava ameno, não fazendo aquele frio que normalmente faz lá embaixo. Inclusive, se você olhar, tô olhando aqui os jogadores do Juventude aqui, acho que não tem nenhum com camisa térmica. E mesmo no América. Não, no América, dupla de zaga e o Luan, que é friorento. O Cabral que entrou agora. O Hernandes entrou sem a camisa térmica, mas de luva. Eu queria entender essa lógica do cara. Ele se sente frio só na mão. Pô, aqui, mas é aquela coisa, em relação a Belo Horizonte também, bicho, a gente tá competindo com a Alasca, né, cara? Aqui tá foda, bicho. Ô Henrique, e esse negócio de sentir frio só na mão, na verdade, me espanta o seu espanto, porque tem gente que tem só o pé frio, cara. Você sabia que existe isso? É mesmo? Não, e muito frio, inclusive, sabe? Alguns torcedores do América, né, bicho? Verdade, Ramon? A sorte de vocês. É fato. Mas esses torcedores que eles moram em Belo Horizonte, como é que é? A sorte de vocês. Vários pelo Brasil, né? Vários moram em Belo Horizonte. Não vem, não. Tem muito mais derrota da América em Belo Horizonte do que nos jogos que eu estou presente. Não tem. Que nos jogos em que eu estou presente. Que é um fenômeno que acontece muito no Planalto Central, né? Pois é. E a sorte de vocês é que o Goiás perdeu o mando de campo. 3, 2, 1, 50 minutos. Vai apitar, não, seu juiz? Acabou. Vai apitar no tiro de meta aí, ó. Pronto, fim de jogo. Acabou. Poderemos falar agora de América e Juventude. Ninguém para o Coelhão. Ninguém. Essa é a vitorinha que foi buscar fora, compensando aí aquelas derrotas. Eu ia até o empate contra o Goiás também, que tá uma baba. Preocupa hoje o Bill, né? Bill saiu machucado. Vamos ver o que acontece. Não sei, cara. O do América aqui compensou aquela derrota pro Paysandu, né? Esse tipo de vitória de hoje é vitória sensacional, porque é vitória que você vence um adversário direto. E mais do que isso, o Juventude lá, apesar dessa má fase, uma hora o Juventude vai sair dessa má fase, é um time muito difícil, muito chato. Então ele vai tirar muito ponto ainda de time concorrente da gente. Então é o tipo de vitória que vale muito a pena. Tem que ser comemorada mesmo. O América fez uma partida bastante inteligente. O América, apesar de estar sobrando nessa Série B, não jogou com afobamento, jogou com inteligência, soube acelerar a partida na hora que precisava, soube cadenciar na hora que precisava. A mesma consistência defensiva que a gente tem tido aí ao longo do campeonato. E outra, com muitos desfalques, apesar de que o Juventude também estava desfalcado, mas o América teve desfalques consideráveis. O Rui, que é o seu artilheiro na Série B, o Renan, que também seria o substituto do Rui e que hoje também não pôde jogar e também fez muitos gols e é um bom substituto, na minha opinião. O Norberto, que pouco antes do jogo não jogou, e aí a gente não tem lateral direito reserva, teve que improvisar ali o Juninho. Não está vendo assodamento, né? Assodamento é a palavra da moda. Explique pra gente assodamento. Eu não sei, eu escuto muito isso no Sport TV, no ESPN, eu queria fazer bonito, né, cara? Quem fala isso é o Roger Flores? Não, eu acho que quem começou isso foi o Pofechou, foi não. Ah, é? Então coisa boa, não é? E mais uma partida segura. Os norte-americanos têm uma frase que eles dizem que ataque bom ganha jogos e defesa boa ganha campeonatos. Só que eles não jogam futebol, né? Sim, eles jogam, mas isso, essa frase não é tão direcionada ao futebol. Eles não jogam futebol, eles jogam soccer. Mas eles jogam futebol americano. Nem soccer eles jogam direito, vai. Sim, mas essa frase, mesmo com esse contexto que vocês colocaram, ela vale para esse momento que o América tá vivendo, porque, de fato, o que nos leva a ter mais tranquilidade de que o América não vai entrar numa má fase igual entrou o Juventude, que a gente acabou de vencer aí, é o fato da consistência defensiva. As chances, pelo que a gente está apresentando, é claro que em algum momento o América vai dar uma rateada, porque no campeonato longo isso é normal, mas eu não vejo chance do América entrar numa má fase contínua, a ponto dele despencar da posição que está, porque a consistência defensiva desse time é muito boa. O América passa vários jogos sem tomar gol, e mais do que isso, sem muito susto. Hoje, até que a gente tomou uma bola na trave, teve uma outra jogada de cabeça que o Juventude, que o João Ricardo saiu de forma precipitada, e a defesa também não acompanhou, e o cara cabeceou para fora. Mas, tirando isso, ao longo da partida, a gente não sente mais aquela apreensão de a qualquer momento pode sair um gol do adversário, não. A coisa é muito mais tranquila do que isso. E na parte da frente... Pode falar, irmão. Sabe, não pode terminar aí que eu vou pegar um gancho aqui no que você tá falando. Vai lá. Sim, na parte ofensiva, só para finalizar... nas duas últimas partidas eu gostei bastante, e na partida de hoje, apesar de ter saído só um gol e um gol de pênalti, mas achei que o time criou um volume bom de jogadas para um time visitante que jogou nessa de jogar com inteligência, né? O América não foi afobado em momento algum. O América pode parecer que jogou pro gasto só ofensivamente, mas eu achei que não. Achei que ele jogou de forma inteligente, não foi afobado, e por isso não criou tantas jogadas, mas mesmo assim teve um volume muito bom de jogada. O Juventude em nenhum momento ficou tranquilo, a zaga do Juventude bate cabeça, é meio cintura dura, e o América aproveitou disso. O Bill fez uma boa partida, o Luan ali com suas deficiências técnicas, mas conseguiu também entrar mais ou menos no nível hoje, ainda fez um pênalti ensaiado, né, que ele fingiu que furou ali. Vocês estão ligados que aquilo ali foi ensaiado, né? Ah, fingiu que furou para receber o pênalti. Vai ter gente aí falando o contrário, mas não acredito. Pode falar, Ramon. Sabe uma coisa assim que eu vejo... O América, em 2013, eu acho que o América tinha um elenco melhor do que o desse ano, né? Era um ótimo time. Mas tinha uns jogadores acima da média. O Neneca fazendo a diferença, fechando o gol. O Rodriguinho e o Gilberto voando. Quando o Rodriguinho e o Gilberto machucaram e o Neneca deixou de fazer essa diferença, o time do América foi lá embaixo, vocês lembram disso? Tanto que o América contratou uns 2, 3 jogadores para fazer o papel do Rodriguinho e não deu certo. Hoje eu vejo o América mais... os jogadores mais no mesmo nível. Não tem ninguém que se destaca demais sobre os outros, mas não tem ninguém abaixo do nível. Já notaram que quem entra dá conta do recado? Assim, o Juninho, assim, por estar improvisado, o Juninho não deu muito, porque assim, ele segurou. Sim. Mas não é exatamente que ele deu conta do recado, nada assim, né? Não foi assim, uma atuação de, ah, beleza. Não comprometeu, né? Não comprometeu hoje. Eu não sei se, eu não sei como é que tava lá o Juventude, se o lateral do lado de lá, ou se fosse um outro time que explorasse mais as jogadas lá, teria tido outro aproveitamento, porque ele bateu muita cabeça. É verdade. Ele bateu muita cabeça, principalmente no início do jogo. Chegava a bola no pé dele, parecia que ele não sabia o que queria fazer. Ele errou muito mais do que ele acertou. Não votarei nele como o Colatina do jogo, porque ele tá fora, totalmente deslocado. E tá voltando agora também, né? De uma contusão e também, tal. Também. Então a gente dá esse desconto. Boa noite, seu Formiga. All right, I'm ready! Muito bem. Você tá feliz? Aqui. Sorte nossa que não tem antidoping no Decadentes, senão Formiga com esse álcool aí, a gente ia perder 10 pontos, hein? Gente, se tivesse antidoping no Decadentes, o programa não existia mais. Que doping? Eu tô dopado, sabe com o quê? Com o feijão tropeiro que a minha namorada fez pra mim. E aí, na hora que eu espalhei em todos os grupos, noite de sexta-feira perfeita, feijão tropeiro, coelhão na TV, no 39, ao vivo pra todo o Brasil... Teve Paulistinha que me cutucou falando assim, você vai peidar a noite inteira. Falei, meu filho, o primeiro alimento que eu tive não foi papinha pra Paulistinha, não, foi tropeiro. Tropeiro é a base de toda a energia de todo mundo. Isso é energia positiva, isso aí faz o coelhão ganhar. A próxima vez que ele disser isso, você pergunta por que ele tá incomodado, pergunta se ele vai dormir com você debaixo do edredom. O problema tá é que você vai, né, velho? O problema é só querer ou quero, né? Só basta você deixar aí, que vai ser o problema. Aqui, eu Formiga, eu falo pra ele. Fique na mamadeira, não, velho. Tropeirone, entendeu? Aqui, eu sempre fui muito assim, entusiasta do Novo Independência. Quando me falaram que o Novo Independência. Aí viraram pra mim e fizeram aquele terrorismo, né? Sempre tem. Tarde de sucesso e tal. Depois veio uma turma que chegou pra mim e falou assim: larga de ser bobo, rapaz. Esse estádio novo, esse negócio de arena, vai acabar com o tropeiro com um bolinho de feijão. Velho, isso eu fiquei preocupado demais, eu quase chorei. Até hoje eu vou lá na Sandrinha, eu dou um beijinho nela, eu falo assim, ainda bem, que o tropeiro não pode acabar nunca. Aproveitando nisso, né, que já é do jogo, a gente tá fugindo um pouco do jogo, mas continuando nessa, o América fez uma peça de marketing, os caras colocaram o tropeiro, né, velho? Não tinha que ser o tropeiro, tinha que ser o bolinho de feijão, né, velho? Alguém tem que falar que é tropeiro. Os mais puristas diriam que tinha que ser o bolinho de feijão. Tem que falar pro pessoal mudar a coisa, mas voltemos ao jogo. Voltemos ao jogo. O que aconteceu é que O América simplesmente voou então, mas... em campo. Não, mentira. Mas só pra mostrar a partida. Você tava falando. O que, que eu tava falando? Você tava falando do Juninho e tal, aquela questão que eu falei que o time do América é um time. Que jogadores mesmo não tem que sobressair isso. Isso. Mas o Juninho não aguentou. A lateral ali não aguentou. E não é, porque o elenco, não é porque o elenco esteja fraco, não. Deu azar. Não consegue, ele machucar os dois. Essa agora do Norberto, então, foi uma bela de uma infelicidade. Mais um que machuca no treinamento. Mas, gente, o importante é que o resultado está acontecendo. Talvez se houvesse alguém na base, não sei, ou algum outro jogador que se adaptasse melhor a fazer esse trabalho na lateral, o Juninho ficou meio perdido, na minha opinião. Diga. Eu também achei. Ô, Ramon, só para esse comentário que você fez é interessante. Eu só discordo quando você diz que você acha o elenco de 2013 melhor, justamente pelo que você falou depois. Concordo. O fato desse elenco ter mais peças de reposição e ser mais... forte no conjunto? Mais uniforme, exatamente. Para mim, esse elenco de agora é bem melhor. A gente podia ter, de repente, um time melhor, um time titular melhor em 2013, mas acho o elenco de agora bem mais forte. E outra coisa que eu tenho reparado, não sei se vocês vão concordar, com esse número grande de jogos que tem acontecido, principalmente agora com os campeonatos indo ao longo do ano inteiro, até que o América na Série B não tem tido essa carga tão grande, mas na Série A a gente está vendo time jogando 3-4 campeonatos ao mesmo tempo e tal, aí a Primeira Liga que também entrou para inchar um pouco mais a temporada, eu tenho percebido que cada vez mais os clubes que se preocupam com um elenco mais uniforme ao invés de contratar medalhões para formar um time titular muito forte, esses clubes estão rendendo mais. E outra, elencos com jogadores, com vários jogadores acima de 30, o que é o caso do Atlético, que tem sofrido aqui agora, esses elencos não estão dando muito certo. Aí, fugindo um pouco do comentário só do jogo do América, mas levando mais para o futebol como um todo, talvez isso seja até uma tendência. Investir em elencos uniformes, elencos que vão conseguir, que você vai conseguir rodar e manter a qualidade daquele elenco ao longo dos campeonatos, talvez seja a saída mais interessante para essas temporadas inchadas aí do que o que a gente fazia antes, de contratar vários jogadores acima de 30. Medalhões por aí. A saída... é cada vez um futebol mais físico e para isso você precisa de um time jovem e constante do que só qualidade técnica. O Bill tá com quantos anos? 32? Acho que é por aí. Olha aqui, verifico. O Bill seria um medalhão ou quase um medalhinha? Medalhinha. Ele só foi artilheiro da Série B, ele não tem passagens por times da Série A, ele não participou de nenhuma campanha, assim, talvez em grife, não em bola que tá jogando, tá? Mas em grife, o Luan seja mais medalha do que o Bill, digamos assim. Em grife sim, mas o Bill jogou Botafogo, Santos, o Bill tem umas passagens por time de Série A aí. Tem, então vou verificar aqui, mas assim... É interessante, né, cara? O Bill tá fazendo um papel ali de pivô, até de um garçom até interessante, né, cara? A gente e a pressão que ele faz na saída de bola também, que funciona muito bem. É uma questão, ele faz um papel tático interessante, né? Sim, o Bill até umas 4 rodadas atrás ainda tava cobrando muito dele. Batalhar ele sempre batalhou, desde que chegou, e eu sou grato por isso. Mas achava que ele não tava tendo eficiência, e não é nem só a questão de não fazer gols. Pra mim, o batalhar dele não tava tendo tanta eficiência. De 3-4 rodadas para cá, eu acho que ele continua batalhando, que é ótimo. Ainda não faz tantos gols, o gol hoje foi dele, mas foi de pênalti, né? Mas ele tem feito aquela parte ofensiva do América para funcionar melhor de 3 partidas para cá. Achei que ele cá pra nós, eu não gostei da batida do pênalti. Não acha que esse é o dedo? Você não acha, mas você não acha que esse é o dedo do Ederson? Porque aí o Bill vira um garçom, em vez de ser aquele atacante que é acostumado, que a gente sempre joga a bola pro Bill. Agora não, ele é mais um atacante, mais um garçom pro time inteiro. Vocês não acham que é um pouco por aí o brilho dele agora? Mas eu não sei por isso que ele foi contratado, será que foi? Também acho que não. Mas o Ederson talvez possa ter o mérito dele aí, porque o cara consegue perceber onde tem qualidade, né? Qualidade de passe, qualidade de aproximação. E talvez ele tenha percebido que o Bill é o cara que vai ter essa qualidade. O Luan joga numa posição em que seria mais favorável para ele ser esse cara que vai servir os companheiros. Mas o Luan talvez não tenha qualidade técnica para isso, ele tromba na bola. Já o Luan, o Bill consegue dominar muito bem, ele tem força física para segurar essa bola no ataque e ele tá virando especialista em dar bons passes para a cara do gol. Hoje deu pro Hernandes também, o Hernandes acabou errando. Cara, então, eu vejo no América assim, cara, uma coisa assim, o América é um time mediano, não no aspecto negativo. O América não faz grandes partidas em cheiro, daquele partido, não, que partidaço que o América fez, mas também não faz uma partida medíocre, cara. O América não tá mantendo o mesmo nível de atuações. Não é assim. Não, isso está. Vamos pegar qual foi a grande partida que o América fez? talvez tenha sido contra o Goiás que empatou, né? Mas também qual foi a partida medíocre com a América? Essa última contra o Figueirense foi uma ótima partida. Também, bem lembrado, bem lembrado. Figueirense contra o Goiás. Ramon, o que você achou contra o ABC, por exemplo? O ABC que é um time fraco, que era o vice-líder. Eu achei que, vice-lanterna, eu achei que a partida foi muito medíocre, teve medo do ABC. Mas é aquela coisa, ô Formiga, ruim dá pra você ganhar pelo gasto, você não vai correr, velho. Sacou? É aquela coisa, cara, bicho, não adianta fez o gol, jogou, mas não ganhou essa partida, velho. Só jogar pro gasto. É aquela coisa, bicho, eu não vou dar carrinho, vamos ganhar esse jogo. É, velho, os caras sabem, jogador é malandro, bicho. No meu time da América, eu vejo que tem essa certa malandragem, vocês não acham, não? Que os caras que tem essa, pô, essa aqui dá pra gente ganhar tranquila, não vamos colocar, né? Não vamos dar um carrinho, não vamos arriscar muito, não, e tal. Isso é lógico que acontece. Até no último jogo. No jogo contra o Figueirense, que o América meteu 4-2, mesmo assim era pra ser 4-1, né? Que o segundo foi num pênalti inventado lá no finalzinho. Teve torcedor da América lá no grupo do WhatsApp que mandou que o América tinha que ter metido, era 7-1, não sei o quê. Os caras não vão fazer isso, bicho. O cara é campeonato de resistência. Série A e Série B é maratona, não é corrida de 100 metros que você tem que deixar toda a sua energia em 10 segundos. Não é assim, não. Você vai dosar, você vai levar aquilo ali em banho-maria para no outro jogo você estar inteiro de novo e tal. Então, acaba que de vez em quando isso dá errado, né? Às vezes você tá no 1-0, você já tenta dosar, você toma um empate. Mas o América tem jogado com inteligência, sim. E isso é importante, gente, porque você pega um Juventude desse. O Juventude que a gente venceu hoje é um ótimo exemplo. Juventude estava em primeiro até há pouco tempo. Juventude meteu 3-0 no Guarani dentro de casa, enquanto o Guarani era o segundo. Ou seja, Juventude, como primeiro, meteu 3-0 no segundo colocado. Naquele momento ali, se você perguntasse qualquer torcedor do Juventude, eles estavam eufóricos e achavam que iam subir e tinham chance de ser campeões. Agora o Juventude já não está mais nesse ritmo. Então, eu prefiro a regularidade do América de quase todo jogo ganhar de 1-0 ou de 2-1 do que ficar me metendo goleada aí e não mostrar constância. A constância defensiva desse time é o que vai nos fazer subir. Lembrando que 3-0 não é goleada, gente. Mas não tem uma regra que 3-0 no segundo colocado vira goleada, não? Não, não tem, não. Não tem esse apêndice, não. Não tem desse artigo. O negócio é matemático. Matemático não é ideológico. Muito bem. Deixa eu ler algumas participações aqui. Ah, tem gente aí? Tem. O que vocês estão fazendo aí sexta-noite, gente? Vai. Pois é. Adolfo, manda aqui que... Mas ele tá gravando áudio no grupo. Acho que é o Formiga, quando a gente reclamou que o Formiga não tinha entrado ainda. É por isso que ele tá com o microfone mudo. Tá gravando áudio no grupo. Não, é porque eu tô com a namorada aqui, aí ela fez um tropeiro pra mim pra dar sorte. Agora quer assistir série do Games of Thrones. Aí eu falei, pô, esse trem vai atrapalhar o programa aqui. Ô, Formiga, nos pontos do efeito sonoro do seu tropeirone aí, entendeu? Por isso que eu vou dançando aqui. Aí eu ligo, então eu vou falar. Desligo pra não parecer o Game of Thrones. Vamos lá, participações, vai. Como é que é, Formiga? Game of Thrones? O Adolfo, que é médico, manda aqui uma explicação, que as extremidades sentem mais com frio, quando você falou aqui do Hernandes, só com luva e não com blusa térmica. Justo. Marcelo Campolina. Seguimos a liderança. Boa noite, Coelhão, rei da Série B. O Adolfo manda aqui que acabou e que ele não entendeu esse popó. Não entendi também o que você falou, Adolfo. Jair Viana, Rafael Lima e Zé Ricardo suspenso pro próximo jogo. É preocupante, viu? Rafael Lima principalmente. Zé também, que também acaba fazendo parte ali do esquema de defesa e de saída de bola, principalmente. Ele participa muito nessa saída de bola. Mas vamos aguardar aí e esperar que o Lima estreie bem, né? Tem o mesmo sobrenome, gente. Pegando o gancho aqui, já que nas extremidades a pessoa sente muito frio, será que o nosso amigo Alisson, que é jogador de futebol, tem que jogar de gorrinho? Boa pergunta. Ou toque de natação. Confesso que mais uma vez não entendi. Eu não tô entendendo muita coisa, não, mas vamos seguir. Você é meio careca, né, velho? Você tem menos pelo na cabeça, a tendência é sentir mais frio, né? Ramon tá aqui, bêbado, Alisson. Piada pode ser até boa, Ramon, só que ela foi direcionada pra pessoa errada, porque a gente já comprovou no ano passado, o jogo América e Flamengo, com foto, que o Henrique é muito mais careca que eu. Eu posso ter menos... Mas o Henrique é o frio por inteiro, do pé à cabeça, né, velho? Loção Vicentino pra vocês, mas aqui, pegando esse gancho aí. Por quê? Porque todo mundo não, agora eu tenho que dar os méritos aqui pro Henrique, eu acho que falou, se não foi ele, foi o Alisson, ou foi o Henrique Rousseff, ou foi o Alisson Temer, que falaram o seguinte, que o Juventude ia cair a bola na hora que o frio de lá desaparecesse. Foi o Henrique que falou. Foi o Henrique. Passado. E aí, você acha que é isso mesmo, Henrique? Foi o Henrique que falou. Pode ficar tranquilo. Não, eu li isso, eu achei interessante. Modéstia. Você acha que é isso mesmo? Porque hoje o que eu vi, gente, eu até comentei no grupo, falei, gente, o que eu vi já tá me pondo em dúvida. Eu tô achando a América demais, mas é lógico, eu sou americano, eu vejo só do nosso lado, né? Mas eu comecei a falar, gente, mas esse time também não merecia estar em terceiro lugar. Ele tá pior do que o ABC de Natal. Né? Aí eu lembrei do Henrique ter falado do tal do frio. É isso que justifica o Juventude estar em terceiro lugar? Não. O que justifica é que o Juventude chegou numa boa fase. Todo começo de campeonato tem aquele time que tá embalado, que tá empolgado e que tal, e que sobe e que não consegue se sustentar. Dessa vez foi o Juventude. Talvez tenham outros aí, não sei, vamos ver. Mas o Juventude, eu já cantei que eu acho que o Vila Nova não vai conseguir se segurar. Mas o Juventude, esse negócio do frio e tal, isso é piada, claro. Eles são um time chato ali. Eles ainda podem se recuperar. O que acontece é que nós estamos pegando o Juventude, e aí, de vez em quando, o Alisson acerta, nós pegamos o Juventude no melhor momento em que a gente podia pegar. Porque eles estão numa baixa. Tem 5 com este, 5 jogos que o Juventude não vence. Posso até verificar o scout aqui depois, mas eu acho que foram, desses 5, 3 foram derrotas. Ou, sei lá, 2 derrotas e 3 empates, ainda é muito. Então, é um momento, deu uma baixa e a moral do time cai. Talvez tenha subido nas tamancas, depois que ganhou do Guarani ali por 3-0, e se achado mais do que era realmente, talvez o time não esteja aguentando. Eu realmente não sei analisar, porque eu não estou acompanhando o time do Juventude. O Juventude hoje poupou o seu goleiro, porque estava machucado, porque ele sentiu alguma lesão, não. É para que ele não sentisse, aquela coisa do ritmo forte de muitos jogos, campeonato com vários jogos, a temporada sempre aumentando a quantidade de jogos. Resolver poupar o jogador hoje, poupar o goleiro, não é um jogador que você costuma ver poupado, porque o cara estava muito firme, estava próximo de estragar. Então, não consigo avaliar. Claro que o negócio da temperatura é uma piada, mas não consigo analisar o Juventude pelo pouco que eu vi do time. E não é isso aí não, viu, Henrique? Na verdade, o treinador lá do Juventude olhou a tabela e falou assim, puta merda, América Mineira, hein? Carrossel e Piranguês e tal, não sei o que. Ah, vou até poupar o goleiro, que não dá pra vencer mesmo. Aí, por isso que ele poupou. Tá certo. Eu tô com medo do cara entrar como goleiro mais vazado, né, gente? E comentários pontos tem aí no YouTube. O Alex Itoshi manda um coelho aqui. O Thales Costa manda que ganhou no frio ainda. Que ele mora aqui. Ele mora lá do lado, em Porto Alegre. Você foi no jogo, Thales? O Jairo Viana manda que o Messias estava de camisa térmica. Thales Costa. Ô, bicho, nós temos 9 ouvintes. Dos 9, 2 chamam Thales. É impressionante, né? E o Thales Maciel manda aqui. Boa noite. Na opinião de vocês, existe golaço de pênalti? Porque para mim o gol de hoje foi um golaço. Bicho, foi no meio do gol. O que você viu de golaço? Bateu mal, ainda foi quicando. Se o goleiro tivesse parado, ele pegava. Nem forte foi. Marcelo Campolina, o time tá muito consciente. O time é tarimbado e o coletivo aparece e se destaca, sim, com certeza. Olá, e questão, tem golaço de pênalti, só um minutinho. É só confirmar que tem golaço de pênalti, sim, só precisa ir na coruja. E com força. Não, cavadinha também, é um golaço de pênalti. Mas, como diria aquele grande filósofo do futebol, Dadá Maravilha, não existe gol feio. Feio é perder o gol. Sim. Vamos mostrar isso. Feio é não fazer gol. Vamos mostrar isso pro Luan. Aquele gol do Euler também tocando na frente de pênalti pro golaço. Que o Ajax tentou fazer com o Cruyff e companhia do conseguido, viu? Pois é, não é pra todo mundo. Mas uma pergunta aqui. Porque é o seguinte, eu tô na dúvida mesmo, porque o terceiro, você jogar na casa do terceiro colocado, todo mundo ali no grupo tava falando, um empate é ótimo resultado. E a impressão que eu tive, em certo momento do jogo, é que o América tava até com preguiça de atacar. Tipo assim, ele tava tão senhor do jogo, falando assim, esse time não vai fazer aqui gol, nem fudendo que esse time faz gol aqui, tão ruim que é. E aí, no momento que eu até comentei no grupo, que eu mandei um áudio lá, e aí, pouco minuto depois, o Juventude fez uma jogadinha de sorte que o cara bateu a bola na trave. Aí por isso que eu tô insistindo nessa pergunta. O ataque do Juventude é nulo ou a nossa defesa anulou o ataque dos caras? Vou verificar aqui como é que tá. Ô Formiga, eu tive, na verdade, acesso ao grito dos jogadores ali antes do jogo. E sabe o que acontece? O Rafael Lima vira pros caras. Eu tive acesso, não escutei hoje. Ele vira pros caras e fala assim: ó, negócio é o seguinte. Faz um gol lá na frente, mas faz só um, tá? Se fazer mais que um, não, que aqui dentro, aqui atrás eu garanto que não passa nada. Aí não, é por isso que a América só faz um gol. Ó, o Juventude tem 21 gols marcados na competição. Nós temos 22. Tá ali dentro da média do que os primeiros colocados têm feito. O América tem 22, o Juventude tem 21, o Guarani tá com 20, o Inter tem 20, o Vila tem 20, o Londrina que tá com 23 e tá na sétima colocação, porque toma gol igual a Caipora também, tomou 19. Tá com saldo de 4. O América só tomou 10, saldo de 12, melhor saldo, assim, disparado. Segundo colocado é o Inter, tem saldo 7. E é isso, não sei te dizer. É fase. Juventude entrou numa draga, não está numa boa fase. Foram 3 derrotas e 2 empates nos últimos 5 jogos. Pegou o América numa fase boa. 11º jogo invicto, dos quais eu já perdi a conta de quantas vitórias aí agora. Fazendo uma análise nada clubística, uma análise racional, né? Tirando lá o torcedor, o time do Juventude é bom, mas o América é muito melhor. É isso que aconteceu, cara. E quem discordar é clubista. E esse negócio de fase, que o Henrique falou, é impressionante como que isso acontece mesmo. O Luan me fura uma bola, uma furada bizonha no meio da grande área, isso vira um pênalti. Parece que essas coisas só acontecem quando a fase é boa e tá tudo conspirando a favor. E aí do pênalti sai o gol. E aí, o contrário também, aquela bola que tava sobrando e tal, ia passar do lado do João Ricardo e bate na trave. Entendeu? Pra eles foi o contrário, não tá funcionando de jeito nenhum. Esse é o momento, o segredo do futebol, velho. Quando tudo dá certo, vai dar certo. Sim. O artilheiro do Juventude, o Thiago Marques, acho que não jogou hoje, não é isso? Não, jogou sim. Então não tem essa desculpa também, não. Não sei o que é, não. O cara tá com 7 gols já na competição. Sim. E, pelo visto, tem passado em branco. Tudo leva a crer que o América vai ser o campeão do turno. Por quê? Porque nós disparamos na frente, tem só mais 2 jogos, mesmo que a gente perca... Mas tem 2 jogos, casca. Difícil, casca. Uhum. Mas mesmo que a gente perca um ou outro, pelo resultado e tal, saldo de gols e coisa e tal, pode ser que o América seja o primeiro campeão do turno. Tá? É isso aí. Então, a gente já pode levantar a taça? Não, pelo amor de Deus. Nem de campeão de turno, não. Ô, Formiga, qual taça? A de chope tá liderada, viu? A de chope você pode não. Mas, Henrique. Diga. Quem seria esses dois adversários casca? Londrina e quem mais? É Londrina em casa. E o time do Tony, o CRB. CRB é o único time? É, o CRB Londrina. É o que tá deixando o sangue do Tony mais verde, mais azul. Como é que é? Mais vermelho. Londrina, que é o melhor ataque da competição no Independência, na próxima terça-feira, e no outro final de semana o CRB, fora de casa também, o CRB que tá vindo numa crescente, né? São dois clubes que, assim, se eu for olhar os últimos 5 jogos, olha aqui, o retrospecto dos últimos 5, ambos estão invictos. O Londrina vem de vitória, vitória, empate, vitória, empate, tem ainda que jogar essa rodada, né? Deixa eu ver aqui, não jogou ainda não. E o CRB, que também não jogou essa rodada ainda, vem de empate, vitória, vitória, empate, empate. O CRB... eu não quero falar isso, não. O CRB, eu não sei como é que ele tá na sexta posição com 25 pontos, como ele tá. Tem 7 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Gols pró, 16. É um dos 5, 6 piores ataques da competição. Gols contra, 15. Tá ali na média. Não tá entre os melhores, tá no meio ali, entre os 10... melhores, as 10 melhores defesas. Saldo de 1 gol, aproveitamento 52.1. Aquelas coisas que acontecem. O CRB, eu acho que é mais jogar lá, sempre foi difícil, né? Jogar em Alagoas, né? Sempre foi mais complicado e tal. Mas eu acho que o casca mesmo desse time aí, o CRB, o Londrina, que eu acho que é um time que ainda vai surpreender. Eu acho que o Londrina sobe, cara. O ruim de pegar o Londrina é que nós vamos pegar o melhor ataque, que o Henrique acabou de falar aí, sem o nosso melhor zagueiro, sem o jogador que é um pilar defensivo ali do América. Então, fortes emoções. Torcer pro Lima entrar bem é estreia, então é mais difícil ainda. E torcer também pro Messias dar essa segurança pro Lima, né? Nossa, mas o Messias vai dar segurança pro Lima, vamos lá. Mas vocês não acham que o nosso miolo ali de volante ali tá indo muito bem também? O Zé Ricardo. Além do Rafael, nós vamos perder o Zé Ricardo. Puta que pariu, falando de Ricardo, né? A gente ficou assustado na saída do... Não fui eu que tomei amarelo, não, a gente assustou com a saída do Blanco e tal, ficou naquela pro Atlético. Bicho, o Zé Ricardo tá dando conta do recado e no fundo é muito melhor ter o Zé Ricardo jogando do que o Blanco, né? Porque o Zé Ricardo é um cara que pode gerar um capilé pra frente. Tá melhor, sim. Eu só acho que o Zé Ricardo deixa dever quanto ao Blanco na presença no ataque, mas nesse carrossel piranguês aí que a gente fica zoando, mas é verdade, se você olhar, o América hoje perdeu 2 gols feitos. Com quem? Hernandes. Mas ele não pode nem culpar o rapaz, porque o rapaz não é atacante, é o carrossel piranguês que pôs ele lá na frente, mas de repente pode pôr o Zé Ricardo, de repente pode pôr sei lá quem. Nisso, eu tô dando braço a torcer, porque eu sou contra o Ederson, critiquei o Ederson o ano inteiro, mas o futebol agora do América tá amadurecendo de um jeito que parece que realmente existe um tempo pro treinador poder colocar o time para jogar do jeito dele. Não sei se é isso, mas agora o América que eu vejo agora é um América maduro. É muito diferente do América do Mineiro e do América do início da Série B, dos primeiros jogos, que quando eu falar, pô, o time tem jogador, mas não tá jogando nada, a culpa é do treinador. Né? Agora já não, agora eu vou e falo assim, gente, o América não tem jogador no nível da bola que ele tá jogando, porque agora tá jogando mais bola do que o nível dos atletas, porque tem um futebol coletivo e que de repente o Bill lança uma bola e o Hernandes aparece na cara do gol e podia matar. É porque o Hernandes, é lógico, não tem que acorrer de finalizador, mas olha, não agora tem... mesmo esse menino aprende a fazer gol. Não tem exuberância, né, Formiga? A gente tá cansado de ver esse fenômeno no futebol, gente. Time que não tem nenhuma estrela, mas que encaixa e joga redondinho, cada um sabe o que precisa fazer, o que hora tem que fazer. Pois é, tem. O Leicester, campeão inglês também, não tinha nenhum bate. Quem que era nome ali no Leicester? É, o Vardy é um cara que sempre tinha jogado a terceira, quarta divisão do campeonato inglês, né, cara? Até pensou em largar o futebol. É, o Sport Clube Formiga, lá de 96, só tinha um craque na lateral direita. Muito exuberante, por sinal. É, que fazia, né, seus clássicos, né, incríveis, com grande Vila e Sport Clube também, mas, né? Mas aí eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu quero saber o que aconteceu com o Zico e com o Sócrates na década de 80, que eles foram pra Itália e não ganharam dinheiro igual o Neymar. E aí minha mãe virou pra mim e falou assim, larga desse futebol. Se o Sócrates e o Zico não ganham dinheiro nessa bosta, você não vai ganhar. Então você vai estudar. Por isso que eu joguei na Copa de 98 na França. A sua mãe que foi um jeito delicado e falou, meu filho, você não sabe jogar futebol, você é uma bosta. Vai estudar, porque você vai ter que jogar, você não tem jeito. Então, quando eu nem a mãe elogia. Ô, Formiga, a minha vontade era que o Felipe Amorim fosse seu irmão, pra sua mãe conseguir dar o mesmo conselho pra ele na época certa. Muito bem. Tem mais comentário, Alisson? É, tem comentários aqui. O Thales Maciel manda aqui que os Thales vão dominar o mundo. O Bruno Henrique, Bruno Jaued, manda que a nossa zaga é a melhor do que muitos times da Série A. Inclusive do Flamengo, com Hever e Rafael Vaz. Não, o Bruno, eu sempre tenho muito pé atrás com essas comparações entre Série A e Série B, porque o nível de fato é muito diferente. É, eu gosto muito da nossa zaga, é muito firme. Para um nível de Série A, eu acho que de Série B, acho que dá pra gente falar com tranquilidade que a gente tem a melhor dupla de zaga da Série B. É, mas comparar com a Série A é difícil, viu? Porque na hora que sobe, que a gente vai ver que o buraco é mais embaixo. Não à toa começam as especulações a respeito do Messias. Ah, sim. É, isso vai crescer, viu, gente? O América sendo o primeiro colocado, virando como sempre. Primeiro pro segundo turno, Messias, Zé Ricardo e talvez até Mateuzinho vão receber aí sondagens, propostas. Luan, que é um jogador que já jogou ali na Série A, talvez também. Até Rafael Lima, de repente. Os jogadores que estão sendo destaque vão receber aí algumas propostas, tomara que a gente consiga segurar. É, Adolfo manda que estamos numa fase do campeonato em que cartões e contusões pesam significativamente e o elenco mais forte sobressai. Razão pela qual achei o cartão do João Ricardo uma estupidez sem tamanho. O João tinha melhorado, né, cara, nessa parte. O João tava fazendo pouca cera. O João tá melhor, tá fazendo menos cera, tá repondo bola melhor, até parou de dar chutão pra frente o tempo inteiro. Provavelmente isso é trabalho do Anderson. Agora, isso foi no segundo tempo. No primeiro tempo, o juiz deu 5 minutos de acréscimo. No primeiro tempo. Ele acha que o juiz não ia dar acréscimo no segundo? Sabe, acabou. Esse negócio da cera, você não ganha tempo mais. Eu concordo com você. Você pega a antipatia do juiz. É até uma certa infantilidade do jogador achar também que fica retardando o jogo, vai resolver o problema. O juiz vai dar desconto, cara. Pois é ainda pra reposição de tiro de meta, gente. Não dá. O RM Promoções e Eventos pergunta aqui, quantos jogos invicto? Com esse 11. É uma ótima. Alguém lembra de uma invencibilidade tão grande assim do América? Alguém lembra? Eu não lembro. Cara, eu acho que eu lembro, mas eu fico na dúvida se ela foi só na Independência. Eu acho que ela foi só na Independência. Eu vou ver como é que tá o nosso retrospecto aqui. Eu dou os números certinhos aí de vitórias, empates e afins. E até eu mando aqui, Henrique, um recado diretamente pra você. Ela manda aqui, Mestre Henrique, volta pro grupo, por favor. Não, obrigado, tô quieto aqui. Muito obrigado. Gente, fugiu o nome aqui. Eu sou o Sérgio. Me passou seu recado, viu, Theo? Muito obrigado e tal. Mas por enquanto eu vou ficar por aqui mesmo. Sérgio está de férias merecidas. Isso, o Sérgio tá curtindo uma fazenda aí. A roça. E de recado é isso. eu queria aqui falar do Hernandes, perguntar o que vocês acharam, porque eu fui impressionado tanto nos minutos finais da partida lá contra o Figueirense, ainda aqui no Independência, em que ele foi deslocado para fazer meio que aquele falso meio ali, que achei que ele foi bem, e pro jogo de hoje também, Anderson deu muita liberdade para ele, chegou na frente, falhou nas finalizações, mas ele conseguiu dar uma mobilidade pro time que eu não senti falta, por exemplo, do Renan Oliveira, que às vezes se apaga nos jogos. O que vocês acharam aí do Hernandes? Apanhou pra cacete, né? Ele os erros de finalização daquela bola que sobra na área pra ele, aquela que falta o cacuete do atacante, eu libero. Aquele chute de fora da área que ele deu sem a menor necessidade, no momento que o América precisava prender a bola e que ele tinha melhores opções de ataque, aí eu acho que ele não precisava ter feito. Num geral, acho que ele jogou muito bem. Cheguei a fazer, tava fazendo a transmissão no Twitter, cheguei a fazer a pergunta lá pro Footstats, que não foi respondida, infelizmente, de quantas faltas o Hernandes tinha tomado durante o jogo, porque apanhou igual a caipora. E ele apanha, cai, levanta e assim, quase não reclama. Excelente postura como jogador. Não é um cara que pra mim tá comprometendo. Eu só acho que ele não precisa se meter a fazer gol. O segundo que ele errou dentro da área era uma bola que não era pra ele, era uma bola pro Bill. Então, a minha única reclamação com ele é essa. Finalizar não é a sua, cruzamento também não é a sua, mas no geral, na defesa, no apoio, tá indo bem. E o Juninho na lateral direita? Nós falamos no começo, quando você não tava aqui, que o senhor chegou atrasado, né, seu tratante? Mas tava mais perdido. Mais perdido que segue em tiroteio. Você quer comentar dele? A gente já falou bastante. O Juninho tava mais perdido do que o Alisson em cabeleireiro, velho. Eu não gosto... Eu tomei uma decisão na minha vida. Aqui em casa somos três. Os três são carecas. Aí a gente comprou uma máquina dessa de cortar cabelo. A gente não dá mais dinheiro pra cabeleireiro porque não tem cabelo. Não, mas eu diria que assim, de 5 bolas, 2 pelo menos o Juninho conseguiu tirar, sabe? Então assim, eu achei um jogador de grupo ali fazendo o que podia no lado defensivo. Ofensivo, nem como no meio de campo ele não consegue produzir, né, gente? Aí a minha surpresa foi mais pro lado do Neto Moura. Que eu até zoei no grupo e depois acabei profetizando. Falei, olha a bola que o Neto Moura vai jogar, esse craque. Falei isso de zoeira e depois o cara, não é que o cara jogou bem, cara, ele dominou a bola no meio ali, levou o time pra frente, pra ataque, como se fosse um camisa 8 das antigas. Eu gostei do Neto Moura nesse jogo. No outro, eu achei medíocre no outro jogo, nos outros jogos, pra marcar e coisa e tal. Mas agora, ofensivamente, a postura de prender a bola no meio de campo, eu achei boa. Tanto é que quando a gente perdeu ele no meio de campo, o América ficou muito no ping-pong. E ele correu, deu combate. Eu também gostei muito da atuação dele hoje. Olha aqui, só dando a informação sobre a nossa invencibilidade, são 11 jogos. O último jogo que nós perdemos, não sei o que foi que aconteceu, foi lá em Goiânia. Nós perdemos pro Vila Nova. No dia 2x7 cagada. 9 de junho. 2x7 cagada. Com o juiz anulando o gol válido pela América. Enfim, aquela lambança toda. Eu tenho uma teoria, mas vou me manter em silêncio para não magoar as pessoas. Então tá. Depois disso foi. Igual eu falei que o treinador do Juventude viu a América como adversário e resolveu poupar, porque pensou, hoje não dá para ganhar. O Anderson Moreira também, quando chegar na beira do gramado ali, dê uma olhadinha pra arquibancada. Tiver certa pessoa sentada na arquibancada, se eu sou o Anderson, aproveito pra poupar, porque não dá pra ganhar. Alisson, você sabe que o time adversário, toda vez que joga contra a América, ele não vai primeiro, ele olha a determinada pessoa que tá sentada na arquibancada. Se falar, determinada pessoa que tá sentada lá, vai saudar ele, não a torcida, né? Tá bom. Então... olha o exagero. Vamos lá. Depois disso, então, a nossa grande sequência. Empate com o Internacional 1x1, empate horroroso com o Oeste 0x0, vitória sobre Santa Cruz 1x0, 3x0 no Luverdense fora de casa, 3x0 no Brasil de Pelotas em casa, empate 1x1 com o Paraná, 2x0 no Boa em casa, empate com o Guarani, vitória no ABC fora, goleada no Figueirense e um 1x0 no Juventude hoje. É uma sequência espetacular do América, viu? Não tem mais o que dizer. É sim, o que nos leva a 6 pontos de vantagem já para a Inter, 6 pontos de vantagem para qualquer outro time, o próprio Juventude, se não me engano, e o Guarani, estamos 5 pontos de vantagem, mas o Guarani ainda joga, né? Então pode ser que vença. Guarani joga. O Sérgio não tá aqui, mas eu acho que é uma sequência histórica, hein? Eu acho que isso aí é histórico. Precisamos verificar. Não sei se a gente tem como fazer essa conta. Aliás, assim, é difícil mesmo, porque provavelmente esse dado não tá aí. O Sérgio teria que fazer as contas. Como ele é animado, quem sabe ele não faça. Ah, e temos aqui, bem lembrado, lembrar do Sérgio, porque... O América, o Sérgio comentou no último programa, poderia se tornar o melhor visitante de todos os tempos. Então, desde que os pontos corridos foram estabelecidos na Série B, o time com mais vitórias fora de casa, hoje eram, até o início dessa rodada, o Bragantino, que não está na Série B, e o Ceará. E o América vinha com uma vitória fora de casa a menos. O América venceu fora de casa. O Ceará está jogando agora em Belém do Pará, está vencendo por 1-0. Mas nós estamos na cola de buscar essa marca histórica de ser o melhor visitante de todos os tempos na história dos pontos corridos do Campeonato Série B. Isso foi até lembrado pela Sport TV hoje, antes do jogo. O cara falou, olha, de um lado a gente tem o Juventude, que dos 27 pontos, 19 foram conseguidos aqui dentro, uhum, de casa. Aí eu lembrei do Henrique, falei, pô, o Henrique falou que o negócio do frio lá ajuda os caras, né? Aí eu falei, 19 dos 27. Mas de outro lado a gente tem a merda da porra do caralho, desse América Mineiro, que é um... É um visitante indigesto. Eu acho que ele não falou esses adjetivos todos, não, mas eu não, mas ele falou, você via o cara espumando. Aí ele fala assim, que de todos os jogos de fora, só perdeu um. Aí eu falei, ah, esse cara tá ou é viado, ou ele tá com alguma raivinha do Coelhão. E aí eu lembrei do Sérgio, porque o Sérgio falou assim, pô, o Coelhão é aquele visitante filha da puta, né, cara? Eu acho que o Sérgio também não usou essa expressão. A vitória, a única vitória fora de casa foi essa, exatamente, contra o Vila Nova, que a gente não sabe exatamente o que aconteceu naquele dia. A única derrota, né? A única derrota fora de casa. É. O problema da América foi algo com En e termina com Rick. Tá. Eu não sei o que foi. Ô, Formiga, eu queria te fazer uma pergunta, porque você normalmente é um crítico das escalações do Mateuzinho como titular, principalmente nesses jogos difíceis, como o jogo que tivemos hoje. O que, que você achou da atuação dele? Você acha que o menino pode estar se firmando como titular? Você acha que para as próximas partidas, de repente, ele tenha que voltar a ser escalado como titular? O que, que você está achando dessa sequência aí do Mateuzinho? Olha, essa pergunta foi muito boa e muito importante, porque é o seguinte, eu ia guardar essa pergunta para a hora do Bala e do Colatina, porque o meu Colatina é o Mateuzinho. Por quê? Não porque eu falei de antemão. A sua pergunta foi boa no sentido de que ele está se firmando? Sim, está se firmando. Tanto é que ele deu uma bola. Aquele gol do Luan, por exemplo, foi uma jogada dele, que nasceu, mas é um respingo, bate-rebate, aquele negócio todo. E ele foi muito voluntarioso e ele jogou. Hoje ele jogou, mas jogou mal. Antes ele nem jogava. Mas dentro do que eu falo, é o seguinte: que um Ele matou um contra-ataque 3 contra 2, que foi assim, de morrer de raiva, né? Pois é. É onde eu falo. O jogador, quando ele é novo, ele hesita muito, ele ainda. Pra você ter uma ideia, eu não lembro desse contra-ataque, tô sendo honesto, mas eu lembro de uma outra jogada que eu falei assim: olha, porque o cara é novo. Ele tava num contra-ataque 3 contra 2, esse bobear é o mesmo contra-ataque. Eu não tenho desse, não. Mas que tá descendo o Neto Paulo, né? Se bobear, era esse contra-ataque mesmo. Formiga é o livro do Gabriel Garcia Marques do futebol. Cara, se bobear, foi isso mesmo. Mas assim, é porque eu falei assim: caramba, velho, tadinho. Porque assim, ele vacilou na bola por inexperiência. Formiga. Você tá lançando um novo jeito de ver o futebol, é o surrealismo surreal, velho. Mas é sério, eu não culpei tanto ele, porque eu já estive ali com a camisa número 6 do Formiga Esporte Clube, e eu sei a responsabilidade que é do contra-ataque. Cara, quando dá um contra-ataque, o time inteiro fica batendo palma pra você, falando assim, vai, vai, vai, e você tem que ir, só que tem um e mais o goleiro. Não quer dizer que já é gol, tá entendendo? Mas pela torcida pelo time, a expectativa é que você consiga driblar e fazer aquele trem acontecer, virar um gol. Mas é difícil demais, cara. Agora, quando você é novo e entra no jogo com gás, igual eu já entrei no jogo com gás, aí eu consegui fazer o gol igual o pessoal esperava. Mas foi quando eu tava no jogo, o jogo inteiro, eu não aguentava, sim, gente, eu não tinha perna. Você sabe que o Formiga é tipo jogador quat, né? Só tem gás, velho. Porque aí é onde eu entro. Eu vou falar assim: eu não sei. Num ponto, o Alisson tá certo do Mateuzinho vir numa crescente, por quê? Porque ele tava no lugar certo na hora certa. Ele recebeu o passe, ele chegou a tocar a bola, ele participou da jogada. E até no gol do Luan também foi um respingo que foi com ele. Mas assim, ele tá participando. Então ele vem numa crescente, ele não tá escondido. Mas no outro ponto, ele ainda não tá pronto, porque na hora que chega essas horas dessas responsabilidades, ele ainda tá muito desesperado. não só nesse contra-ataque de 3 contra 2, quanto em outras bolas. Se vocês prestarem atenção, vocês podem ver que na hora que o Mateuzinho pega a bola, ele tá muito doido para se livrar dela. Ele ainda não tem a consciência, a tarimba de falar, não, deixa aqui que tá com o papai. Não, ele não fala assim, para ser um camisa 10 ou um camisa 8, mesmo que ele caia pé direito. Então, assim, nesse ponto, não, porque eu não acho culpa do jogador tanto, eu repito que eu acho que o Anderson aí errou, que eu entraria com o Davi, mas talvez o Davi não tivesse feito o lance do pênalti, tá entendendo? Que deu gol pro América. Então, quer dizer, também não posso culpar o Anderson, são coisas do futebol, mas infelizmente assim, eu ainda não vejo o Mateuzinho pronto. Eu acho que ele tá no ascendente, e eu dou méritos pro Anderson de ter esse culhão de acreditar no menino, porque eu não ia acreditar, não. Esse negócio que você falou aí, Formiga, da bola, dele não ter tranquilidade, eu percebo isso também, a bola parece que é uma batata quente no pé do Mateuzinho. Mas pra mim isso vem da fragilidade física dele. A bola cai no pé do Bill, o Bill que tem mais corpo pra proteger e tal, Bill para, muitas vezes você acha que ele vai perder a bola, ele dá um jeito, dá uma segurada, dá uma trombada no atacante ali e tal, não sei o que, mantém a bola na posse dele, e aí ele ganha tempo pra pensar, ganha tempo pra segurar um pouco mais a bola e esperar o outro jogador passar correndo pra ele lançar e tal, não sei o que. Ou seja, isso dá tranquilidade. O cara que tem essa força física para controlar melhor ali a bola e defender das tentativas do zagueiro adversário de tomar a bola, ele tem mais tempo para pensar a jogada. Normalmente, isso significa que ele vai trabalhar a bola com mais qualidade. O Mateuzinho sabe da fragilidade física que ele tem e sabe que se ele segurar a bola demais, ou se ele segurar um pouquinho que seja, vai chegar um zagueiro, vai chegar um volante, vai trombar nele, vai tomar a bola. Então parece que ele já recebe, já preocupado em perder. Isso que faz para mim o Mateuzinho ter escolhas pior durante a partida. Ele já recebe preocupado que vai perder a bola e ele tenta resolver rápido e normalmente não faz a melhor escolha. E ele tem conseguido manter mais a bola e dar mais combate, então, inclusive, nesses últimos jogos. Eu até entendo essa análise sua e em certa medida eu concordo com ela. Mas eu acho que ele melhorou nessas últimas apresentações. Sim, o ritmo de jogo vai fazer ele melhorar naturalmente. Uhum. Mas eu acho que você está esquecendo de uma coisa também importantíssima. O Mateuzinho só tem 19 anos, né, gente? Sim, com certeza. Devagar ainda, né? E o cara tem muito a somar. Eu acho que é uma promessa, né? É um cara que pode estourar e pode não estourar. Ou pode ser um jogador regular também. Jogador, né? Medíocre e nem um sensacional. Mas eu acho que às vezes a gente também cobra do Mateuzinho muita coisa, né? Que jogadores mais renomados que eles também não fizeram. Eu acho que a gente tem que ter uma certa calma com ele. Ô Ramon, eu discordo assim. Até pouco, e a gente aqui no programa sempre fala que ele é um jogador em desenvolvimento, a gente sempre elogia a forma como o Anderson trabalha isso, de colocar, de vez em quando tira, e aí quando acha que ele não tá rendendo bem, dá um pouco de banco pra ele, depois volta com ele de novo e tal. Então, pra mim, a forma como tá sendo conduzido, isso é muito boa. Não acho que tem cobrança excessiva, pelo contrário, ele tem a calma suficiente pra desenvolver o futebol dele. Ele vai ainda gastar mais uns 2-3 anos desenvolvendo o futebol dele, mas isso também não pode significar que ele seja imune a análises. A gente aqui pode analisar o futebol dele. É aquela questão. A gente, às vezes, assim, o que eu vejo da torcida da América é o 8-80 com o Mateuzinho. Ele é muito bom, ele é muito ruim. Vai ter seus altos e baixos. Acho que a gente tem que deixar o tempo do cara também. O ano passado não conta, que pegou um time que não ajudava muito. Esse ano tem um time melhorzinho, ou tem um campeonato melhor, até pra desenvolver o futebol dele, enfim. Eu vou te dar uma dica então, Ramon. Escute um programa chamado Decadentes lá. O pessoal não é nem 8 nem 80 com ele. Escuta mais eles lá. Principalmente o tal de Alisson, né? Muito bem. Principalmente. Algum outro destaque na partida? Positivo ou negativo? Não? Então tá bom. Querem ir já para a Bale-Colatina, então? Podemos. Então vamos. Dessa vez não vai ter voto popular, porque nós entramos até antes do apito final. Até tentamos aqui colocar enquete na transmissão do YouTube, mas o YouTube só permite 5 alternativas da enquete deles, então não tinha a menor condição. Ah, tá bom. Os 7 que estão aí agora, se quiser votar aí no chat, a gente contabiliza o voto desses 7. Então quem para vocês foi o Bala e o Colatina do jogo? Pronto, o Alisson, Bala, Colatina primeiro, ou Bala, Colatina. A equipe foi quase toda bem, eu vou dar um voto de confiança aí pro Juninho, não vou votar nele, porque foi improvisado, voltando de contusão, e achei que também não comprometeu, fez ali o feijãozinho com arroz. Pro meio final até melhorou um pouquinho. Eu vou votar no Luan, por dois lances em específico. Achei que durante a partida nessa de hoje ele foi até melhor e tal, mas teve o lance da furada que, graças a Deus, virou um pênalti, mas em partidas difíceis como essa, na posição que ele estava ali, eu espero de um atacante que ele consiga finalizar a bola. E melhor ainda, que ele consiga fazer o gol. Ele furou, nem conseguiu finalizar. E a outra jogada que até me irritou um pouco mais foi a jogada em que ele tentou um pênalti ali, que ele tinha uma bola em boas condições, pelo replay, não deu pra ver se de fato o jogador dá um totozinho nele ali, que esse totozinho costuma, mesmo que sutil, ele costuma desequilibrar a ponto do jogador não conseguir continuar, mas eu tô partindo aqui do princípio de que ele tentou se jogar. É, não deu pra, não ficou claro na jogada, mas eu achei que ali faltou um pouco mais de vontade nele em continuar a jogada, ele tava em boas condições, bicho, talvez ali fosse o segundo gol. Então, na falta de alguém pior, não tô votando no Luan aqui detonando não, mas vou nele, Luan. Meu voto não é nele, mas eu colocaria mais um lance aí, que aquele bola, a bola que ele avança sozinho, e ao invés de entrar e bater direito no gol, ele bate pra fora. Teve essa chance também que ele não aproveitou. Ramon? Então, cara, eu acho que Bolatina, eu não vou votar em ninguém, não. Hoje eu vou passar. Então tá bom. Formiga já votou no Mateuzinho, né, o Formiga? Quer reiterar o voto? É, não, eu só queria explicar, porque é o seguinte, eu gosto de, quando falo Colatina e Bala, eu respeito o pessoal que fala, o Bala é a torcida, o Colatina é o Bandeirinha, ou, sei lá o quê, eu respeito o pessoal. Mas tem bandeira que é Colatina mesmo, o último sim, foi. Sim, sim, tem. Mas assim, eu respeito isso aí, só que eu tento, da base, eu sou da área de exatas, como diria o Sérgio aí, que fica reclamando, eu sou programador de computador, e quando fala assim, Colatina e Bala, tem que ser um jogo, eu fico olhando só o jogo e no máximo o treinador. Então, aí eu tenho que colocar um Colatina, igual vocês já cansaram de explicar. Colatina não quer dizer que quem foi ruim no jogo. Um jogo como esse foi até assim, uma dó a gente reclamar de alguém, porque o time foi muito solidário. Uhum. Então, seria melhor a gente dar um Colatina para quem está fora do time, porque o time foi muito solidário. Mas, prendendo a minha noção de exatas, é que eu vou dar o Colatina para o Mateuzinho, porque eu acho que o Mateuzinho ainda não está pronto. Até para a gente ter isso em mente, que assim, se o Mateuzinho estivesse no Barcelona, esse menino tava bombado, esse menino tava aqueles caras lá dos filmes, dos desenhos animados, tudo bombado, tudo monstruoso. Mas ele ainda tá magrinho, o nosso Mateuzinho magrinho, e tá jogando bola bem, tá participando do jogo assim mesmo, do jeito que tá. Então eu acho legal, mas eu acho que ele ainda vacila, não pela questão física, como o Alisson falou, mas eu acho que ele vacila pelo nervosismo mesmo de estar vestindo a camisa verde e negra aí, pesada, uma tradição fodida do lado de um ataque de infantaria pesada, sanguinolenta. Então aí o moleque treme. Eu sei, porque eu já fui menino de 19 anos, eu tremia, morria de medo. Então eu vou dar um Colatina pra ele. E olha que a camisa nem era tão pesada assim, né? Era tão pesada, só e tinha olha que ele jogava o terrão de formiga, hein? Eu só que vingar o Marco Aurélio, que era o jogador do adversário, que era o filho da puta lá, que era o que a gente odiava. Mas eu não tinha um lateral esquerdo que era o cara que eu tinha que substituir, não. Eu só tinha que anular o lateral direito, o ponta direito. Então assim, é difícil. Então ele não conseguiu ainda atualizar toda a sua potência, né, para dizer em idioma filosófico do Nietzsche, ele ainda não atualizou a sua potência de jogador de futebol. Então, eu vou dar o Colatina para ele, porque nos 11 que estão em campo, eu tenho que dar para alguém, mas foi muito solidário, participou muito do jogo. Ô Henrique, eu poderia dar uma mensagem edificante no final do programa? Pode. Em homenagem ao nosso amigo Formiga? Beleza. Pode. Mas antes de você dar sua mensagem edificante, eu vou votar no vou empatar tudo também aqui, porque o Alisson votou no Luan, acho que é um bom voto, Formiga no Mateuzinho, eu vou votar no João Ricardo, e é exatamente por causa daquele cartão amarelo. Mas preciosismo, por causa só do cartão em si? Não, por uma série de fatores que eu acho que aquele lance é extremamente ruim para o América. Ele toma um cartão amarelo que, ao longo da competição, pode se acumular, e ele pode ser suspenso em alguma rodada por causa disso. É claro que nós temos Fernando Leal, a gente sabe da segurança que é Fernando Leal, mas se a gente tem um goleiro que é o goleiro titular, que está acostumado, até com ritmo de jogo para dar saída de bola, que o América que tem ajudado o América na competição, tem ajudado o América a chegar melhor ao ataque, então eu já acho que isso prejudica. Prejudica também a razão pela qual que ele tomou o amarelo. Ele tomou o amarelo fazendo aquela cerinha que eu já comentei aqui mais cedo, acho uma cera burra, porque o juiz vai dar o desconto, pega uma antipatia do jogador, não esfria a partida, faz o adversário ficar... O adversário já estava com raiva desde o primeiro tempo, né, com a cera dele, mas faz o adversário ficar com mais raiva, e assim, a partir do momento em que aquilo vira um acréscimo ainda maior no jogo, para mim é o momento mais perigoso da partida, porque é o momento em que os jogadores estão cansados, em que o time já está naturalmente mais esgotado, o outro time buscando, crescendo, vai caçar uma energia a mais, Deus lá sabe de onde, e aí que dá esses apertos, e aí que vira um momento perigoso da partida, em que o outro time pode crescer e buscar esse empate, que era o do caso de hoje, ou o gol da vitória, se o jogo tiver empatado. Quantas vezes a gente já não viu o América tomando gol nos acréscimos, nos minutos finais? Então não acho que tem necessidade de fazer esse tipo de jogada. Eu acho que sim, da mesma forma que ele aprendeu que chutão não é a solução, ele não dá mais chutão quando a bola é recuada para ele, ele, a não ser quando ele está de fato apertado, mas em geral a defesa está abrindo, está dando duas ou três opções dele para sair jogando, e ele tem feito isso, isso é treinamento, isso é mérito dele. Então eu acho que esse é um ponto em que ele ainda pode melhorar. Ele não precisa ficar fazendo essa serinha. Não acho que isso ajude de maneira alguma a equipe do América, e pode ser extremamente prejudicial. Então é só o meu pontinho de reclamação, vai pro João. Se só o Alex Tosh vai votar pra bala, eu não sei se a galera tá com delay, tá ouvindo ao vivo, ou desistiu, não quer, não quer votar pra bala e colatina, o voto da galera vai ser no Hugo Almeida, que eu acho que até jogou muito pouco pra ter recebido o balo, não vi nada que destacasse, não. Então ficou tudo empatado, cada um vai levar 0,25 pontos, porque o Ramon não votou, são 4, e essas casinhas decimais fazem a diferença no final. Bala, Formiga, quem que foi melhor em campo? Olha, pra mim o melhor em campo eu vou assustar demais o Alisson, mas pra mim foi o Luan. Por quê? Porque é o seguinte, eu valorizo um jogador de ataque que participa, que tenta, que a bola passa por ele, ainda que a coisa não finalize. Teve uma bola, por exemplo, uma bola característica do Luan, ele driblou fácil dois jogadores do Juventude, a vida abriu na frente dele, tinha só o Bill correndo e um zagueiro marcando o Bill. Ele foi e lançou a bola pro Bill errado. Deu aquele passe, aquele lançamento errado. Mas não fez errado, ele fez certo. É que o Bill é meio bundudo, tem a bundinha pesada e não ia conseguir alcançar a bola. Então, o bala hoje eu ia dar ou pro Bill ou pro Luan. E eu tava em dúvida o jogo inteiro. Depois eu falei assim, velho, quer saber de uma coisa? A torcida, normalmente, só olha quem faz o gol. Só olha melhores momentos. Então, é o comentarista de melhores momentos. Pra ele, o Luan é ruim porque errou o gol. O Bill é ruim porque errou o gol. E o Rui é bom porque fez o gol. O cara não vê quem deu assistência, quem fez a jogada e coisa e tal. Então, isso eu acho muito sacanagem, porque quem são os operários da bola? Então, o operário da bola hoje no ataque foi o Luan, toda a bola passou por ele, ele segurou todas as bolas. E mais, quando o Ramon falou no início aí da transmissão, falou assim, pô, e tal, eu lembrei do Luan, que o Luan desceu do ônibus, o jornalista do Sport TV botou o microfone na boca dele e falou assim, o que você acha do jogo hoje? O Luan não teve nem humildade, falou assim, o jogo hoje? Vai ser um jogo difícil na casa do adversário, mas com o tempo a gente vai impor o nosso melhor futebol. Então assim, o Luan é muito filho da puta, é muito autoconfiante, muito nietzscheano, você tá entendendo? Aquele negócio do poder, e ele vai, e nós somos foda, e não quero saber do outro cara. Então assim, eu vou dar um voto de crédito pra ele, que eu achei ele muito foda nessa confiança que ele teve no time o tempo inteiro, e na confiança que ele teve de manter a posse de bola o tempo inteiro, e ele é tão cara de pau, no mínimo, porque na hora que ele fura, ele ainda arranca um pênalti. Quer dizer, o cara é tão confiante que as coisas dão certo, porque mesmo ele furando, ele ainda vai em cima, ele ainda acha que ele é o dono do time, ele ainda acha que ele é o bambambam, e a coisa acaba funcionando. Então, por isso que eu vou dar um crédito pra ele, que eu quero ver esse Luan até o ano que vem, se for o caso, jogando assim, contra o Atlético Mineiro, contra o Cruzeiro. Eu quero ver esse cara botando essa banca pra cima dos caras, porque eu tô cansado de ser sofredor, ser coitadinho. Eu gosto de um jogador assim, sabe? Tem muito tempo que a gente não tem um jogador assim, que vai lá e fala assim, não, com o tempo nós vamos botar o nosso melhor futebol em campo. Pô, gostei demais do que ele falou antes e do que ele atualizou no jogo. Eu sei que ele tem mais potência do que ele atualizou, mas o que ele atualizou, pra mim, já fez 1-0. Luan na cabeça, bala do jogo. Muito bem. Seu Alisson? Eu poderia votar... No Luan também? Não. Não, no Formiga, que deu um voto de 5 minutos sem respirar. É verdade. Sem respirar. Depois vocês escutem aí, vocês vão ver que não tem pausa para respiração. Eu deixei de falar, talvez quando alguém vota aqui, ninguém vota. Por isso que é lateral exuberante. O cara não precisa. O cara tem um fôlego para falar 5 minutos sem respirar, gente. Vai de BH Vitória correndo sem respirar. Eu vou dar um voto aqui pra bala, talvez não só pelo jogo de hoje, mas aí eu vou votar meio que na fase e vou votar até para que eu possa queimar a minha língua, que sempre foi um cara que eu critiquei bastante, mas vou votar no Hernandes. Por quê? Quando entra como lateral esquerdo, dá conta do recado. Quando entra como volante mais preso, dá conta do recado, e aí fazendo mais que obrigação, é a posição dele. Hoje entrou como um volante que teve muita saída de bola, participou de jogadas ofensivas e tal. Achei que ele fez esse time funcionar muito bem. Ele conseguiu suprir um pouco ali da ausência do Rui, claro que sem a competência de finalização do Rui, mas soube dar essa dinâmica ali pro time. Formiga usou uma expressão aí de operário da bola. Para mim, o maior símbolo de operário do jogo no América hoje tem sido ele, Hernandes. Meu voto vai nele. Acho bem votado. E é o nosso Coringa, gente. Coringa é assim mesmo. Coringa, para quem tá acostumado a jogar buraco, você não faz canastra limpa com Coringa, só faz canastra suja. Canastra suja ainda faz 100 pontos. Ela não é o ideal, não pode bater com canastra suja, mas ainda são 100 pontos. Ramon, você vai votar em quem? Eu vou no Hernandes também, cara. O Hernandes tá... é o cara que entra, contribui muito com o time, né? Não tem esse problema, no jogo, onde pedir pro cara jogar, ele vai jogar. É um cara que, sim, que eu tô gostando muito, não do futebol, mas pela disposição em campo, cara. O trabalho dele aqui, acho que tá sendo muito bacana. Vocês me convenceram, e meu voto até não faz diferença, porque vocês dois já votaram aí, já são dois votos. O da galera aqui, que foi só, de novo, Alex e Tocha, tá com voto, é voto qualificado, viu, Alex? Votou no Zé Ricardo, e aí ele justificou que só votou no Colatino do Almeida, porque ele precisava votar em alguém. Mas brancos e nulos também tá válido, viu, Alex? O Ramon mesmo votou em branco. Eu ia votar no Poço Piranga, ia votar mais uma vez no Anderson Moreira, porque eu achei, e aí concordo com a defesa do Alisson, de que talvez nesse jogo não tenha ninguém que tenha sido um grande destaque, que tenha feito a melhor das partidas em relação ao restante do grupo, ao mesmo tempo em que a gente tem aí a substituição dos jogadores que estão suspensos ou que estão no departamento médico, e você vê que o time continua com o padrão de jogo, continua sabendo jogar bola. E isso é trabalho do Anderson, acho que ele merece. Mas ele já foi eleito aqui o Bala em algumas ocasiões, e o Hernandes ainda não. Então acho que o Hernandes está merecendo receber esse voto de hoje. Já vinha, apareceu mais um voto qualificado aqui do Ivan Michel, também votando no Hernandes. E Colatino, ele votou no João Ricardo, me acompanhou. Tá, vai ficar empatado ainda. Então acho que o voto do Hernandes faz muito sentido pela fase que está apresentando, pela dedicação que tem apresentado em campo e atuando muito bem, ou pelo menos cobrindo aqueles que precisam ser cobertos. Acho que é mais que merecido esse voto do Hernandes. Certo, senhores? Uma hora e meia de baboseira, a gente conseguiu enrolar bastante. Eu deixei o Formiga dar os votos dele de 5 minutos, que eu queria ver se apareciam mais votos aqui no chat. Fiquei com medo da turma. Tá com delay. Falei, cadê o Adolfo? Por que o Adolfo não votou? Né? Cadê Carla? Então eu falei, bom, os Thales, sumiram os Thales? Mas tá tarde mesmo, ele deve ter ido dormir, fazer coisa mais interessante do que ficar aqui às 10 horas da noite ouvindo quatro povos falando. Certo, senhores? A gente volta na quarta-feira que vem, após a partida contra quatro... o Londres. Diga, dois Ramon. Bobos e dois bêbados, né? Isso. Eu tô mesmo. Dois bobos e dois bobos bêbados. Eu sarei com o tropeiro. Ah, nós percebemos. Enfim, nós voltamos aqui na quarta-feira, após o jogo contra o Londrina. Vamos torcer pelo menos para manter a série invicta. É jogo em casa, mas é jogo difícil, contra o melhor ataque, sem a nossa melhor defesa, sem duas peças importantes da nossa defesa. Mas vamos lá, vamos torcer. Parece que o Renan Oliveira volta. Renan Oliveira voltando, o Hernandes volta para fazer o papel do Zé Ricardo. E a gente já sabe que o Hernandes dá conta. Acabamos de ganhar aqui, acabamos de passar o bala do jogo para ele. O Lima entra no lugar do Rafael Lima. Lima não é nenhum menino, não é nenhuma criança, já é um zagueiro que está formado, né? Então, o Messias já está ali dando segurança, já aguenta por si só. Então, vamos aguardar e ver o que acontece. Torcer pela recuperação de pelo menos um dos nossos laterais direito. Se tiver que ser o Juninho de novo, a gente segura com o Juninho de novo. Mas se não precisar ser, melhor ainda, né? Quarta-feira, então. Aliás, antes de quarta-feira, terça-feira, todos ao Independência. Lugar de torcedor, ainda mais depois de uma série dessa, tem que ser no campo. Não pode ser em casa, não pode ser na televisão. Teve alguém que perguntou aqui, foi o RM Promoções e Eventos, se nós tínhamos notícias da Blitz. Não temos, nós estamos aqui. Eu em Brasília, Formiga em São Paulo, Carlson e Ramon nas suas respectivas casinhas para a gente poder fazer esse programa aqui. Então, na terça-feira, lá no Independência, estou verificando o horário aqui, por isso a enrolação, às 20h30, ou seja, tempo suficiente para sair do trabalho tranquilo, vai ter aquele trânsitozinho, mas dá para chegar no começo do jogo. Vamos apoiar o Coelhão, gente. Que campanha é essa? Formiga falou, a gente vai tentar verificar talvez a melhor série histórica da história do América na Série B. E isso tem que ser prestigiado, isso tem que ser convertido em torcedor na arquibancada, torcendo, vibrando, levando o time a mais uma vitória, a mais um bom resultado. Certo? Eu até perdoei o Anderson Moreira, hoje eu sou Ender 7. Olha aí, tá vendo? O que é uma boa fase não faz, né? Muito bem, senhor. Inter 7. É, eu tô guardando. Esse neologismo tá guardado agora. Inter, se eu sou um Endersonista, né? Ele é um Inter 7. Muito bem, senhores. Então, sejam senhores Endersonistas, Ender 7 ou anti-Enderson, ipirangueses ou não, vão a campo, ipiranguenses. Vá a campo, prestigie o América. Além de tudo, a América ainda precisa da porcaria da receita. O dinheiro do Danilo lá, gente, vai todo para pagar o Corinthians. Então, daquela palhaçada da morte não, lá não, do... Não, vai sobrar 2 milhões ainda, vai sobrar 2 milhões, não foram 3? Isso só. E 3, é 1 milhão e pouco só. Foram 3 milhões de reais. Né? 3 milhões de reais? 3 milhões, é, ué. Ah, então sobrou. Então, beleza. Dá pra contratar dois laterais do nível dá, do Corinthians. Dá pra guardar pro ano que vem e a gente fazer alguma coisa boa no ano que vem. Vamos ao Independência, quarta-feira nós estamos de volta. Dê seu tchau, seu Alisson. Eu queria falar aqui nesse destaque final das mídias em que o Decadentes já está presente. O Henrique está fazendo um trabalho muito bacana. Conseguiu colocar o Decadentes na plataforma Deezer, que para quem ainda não conhece, é talvez aí o principal concorrente do Spotify. O Spotify a gente ainda não conseguiu, é mais difícil. Mas o Deezer é muito bacana, não só para ouvir o Decadentes lá, para quem gosta de música. Tudo enquanto é CD hoje em dia é lançado primeiro nessas plataformas digitais. Deezer e Spotify são as principais delas. No Deezer também tem uma quantidade grande de podcasts. Dá para escutar lá outros programas do estilo do Decadentes. E dá para achar muita coisa legal nessa mídia alternativa de podcasts aí. Programas também esportivos de outros clubes também e tal. E o Decadentes está lá presente. Baixem aí para quem não tem o Deezer, o aplicativo. Ou entrem aí pelo computador mesmo, dá para ouvir gratuitamente, tem umas propagandas ali, tem algumas restrições, não dá para pular muita música, mas dá para fazer. Para quem tem celular TIM, a mensalidade é baratinha, R$15 você assina o Deezer, tem 40 milhões de músicas lá e também tem o Decadentes. E além disso, tem Henrique, depois você pode completar aí, tem já outras plataformas também que o Decadentes já está inserido. Sobre a sequência do América, você quer completar agora que eu já termino depois? Não, é o Tunin que a gente falou quando a gente entrou, realmente eu tinha esquecido de falar do Deezer. O Deezer, assim como o Tunin, é uma boa opção para quem já tem o aplicativo, e o Alisson comentou bem, ele é um concorrente do Spotify, um bom concorrente do Spotify, tem uma parceria com a TIM aí, eu acho que tem alguns clientes TIM que até tem direito a ele a ouvir a assinatura premium gratuitamente e tal. Ele é a opção, mas lembrando que ele vai fazer streaming do episódio. O melhor dos mundos é você instalar o agregador de podcast no seu celular e baixar ele em casa, que ele fica lá, e aí você não gasta a rede na rua, tá lá, você baixa o Wi-Fi em casa, tem todo o episódio, não é por streaming. O Tunin é outra, que mais? Se você tem um iPhone, você tem lá o agregador de podcast que já vem instalado no iPhone, no Android você tem inúmeras opções, é isso, galera. Vai no site, você consegue acessar por lá também, no YouTube fica gravado depois, quem quiser também ver pelo YouTube consegue ver depois. Então, isso. Plataforma é o que mais existe para ouvir o Decadentes aí, fiquem à vontade. Apresente os coleguinhas, tem tempo que eu não falo isso. Isso. Sobre o jogo de terça-feira, existem partidas em que o time precisa da torcida e existem partidas em que o time merece a presença da torcida. Eu acho que a gente está agora nessa segunda opção. Esse time merece a presença da torcida americana. A gente não faz mais do que obrigação em ir para o jogo na terça-feira e incentivar para buscar mais uma vitória e ficar cada vez mais isolado na liderança. Muito bem. Formiga primeiro, dando o seu boa noite. Ou você quer dar sua mensagem edificante primeiro, Ramon? O que é melhor? Não, eu tô te deixando por último. Vai dar uns 50 minutos aí, é melhor. Ah, então tá. Não. Só vou dar um boa noite. Não, só vou dar um boa noite. Só vou falar o seguinte, gente. A minha mãe, quando eu saí de casa, eu não gostava de quiabo na comida. E ela falava, o dia que você sair de casa, você vai sentir saudade do quiabo. E eu saí, e eu andei, mudei Belo Horizonte, mudei para São Paulo, que tem tudo. E hoje um dos trem que eu mais gosto é o tal do quiabo. Então quando você sai, você sente falta demais dos trem que você é acostumado a viver. O povo hoje, quando falou comigo que o tropeiro ia me fazer peidar, eu falei, faz não, porque tropeiro foi a primeira coisa que eu comi quando eu era menino. Não tinha papinha de paulista, não, tinha tropeiro. Então, não faz peidar, não faz mal nenhum. Isso é que eu fui criado. Então, eu vou falar com vocês, eu fui criado dessa bosta, dessa independência, e eu gosto demais desse trem, desde as antigas. Isso é o lugar que eu gosto dos amigos, e não interessa a América, ganha, você perde os amigos, é o melhor de tudo. E hoje que eu saí de perto da Independência, isso me faz uma falta que vocês não têm noção. Que quando eu for no Independência, uma vez ou outra e tal, por semestre, eu vou uma vez ou duas, Eu nem entro no jogo. É porque eu fico lá fora, eu abraço todo mundo, eu como todo mundo e eu como todo mundo? Quando eu ia, não era final. Eles trazem aquelas comidas, que trazem tudo, que as bebidas, que trazem tudo, e você não entra no jogo. De tão bom que é isso do Independência, uma pessoa que você está em Belo Horizonte. Você não tem que ter dúvida. A melhor parte da nossa vida, do nosso desapego de trabalho, dessa merda, todo esse mundo capitalista que vai engolindo nós tudo. É o Independência, ali é tudo amigo, aquilo é tudo gente boa, aquilo ali você desalivia tudo, não tem mulher que te chifra, não tem nada. Ali é o melhor lugar do mundo, isso que mais me faz falta. Então eu vou dar uma boa noite pra vocês e falar pra vocês meu depoimento. Aleluia, irmão, eu voto pro Independência, que é a minha meca. É pra eu me livrar de todos os problemas e é pra eu lavar minha alma. Vocês têm oportunidade, vocês não podem deixar de ir no Independência. Muito bem. E pra quem não ouviu o último programa, não é exatamente o melhor jogo pra você levar a criança, especialmente pelo horário, é dia que tem aula no dia seguinte e tal. Mas quem levar, eventualmente achar que dá pra levar, lembre-se de ficar atento, a gente deu um recadinho no último programa. Aqui, o Alex Tosh está confirmando a informação que eu falei. Os 3 milhões da transação do Danilo é a soma de todas as transições que o América já faturou na cláusula de como é que chama, gente? Cláusula de... Clube formador. Formador. Não, tem uma outra palavrinha que eu tô esquecendo, mas enfim, é isso. Pelo direito que ele tem como clube formador, cláusula de solidariedade. Então, pela cláusula de solidariedade, o América já ganhou em todas as transações. A transação da venda do Danilo, do Santos pro Porto, do Porto pro Real e agora do Real pro City, somando todas essas, dá 3 milhões. Essa última agora, só ela, é 1 milhão e pouquinho. Se eu não me engano, é 1.300.000, eu acho que é isso. Acho que eu vi esse número. Mas é 1 milhão e pouco, não são 3 milhões não, tá? Mas essa transação vai, agora... Mas o América vai postergar esse pagamento aí do jogador, do menino que morreu aí. O América vai entrar na justiça, né? Eu acho que se tiver recurso, tem só mais um, tem só o STF. Mas eu acho que o América tem que postergar e tal. Eu queria entender, e aliás, eu queria comentar isso com mais calma, pena que eu não lembrei isso durante o programa. Eu queria saber pra onde vai esse dinheiro. Se esse dinheiro estiver indo pra família dele, beleza. Se esse dinheiro estiver indo pro Corinthians, vai tomar no seu cu Corinthians. Tá? Não, vai ser faz o menor sentido. Tá? O dinheiro da morte do Denner, né, da Portuguesa, a família não viu até hoje, né? Pois não faz o menor sentido isso. Então, de qualquer maneira... Bem lembrar, para quem não se recorda do que aconteceu, o jogador veio por empréstimo, acho que foi um assalto, foi latrocínio, foi isso? Foi um assalto, amigo? É um desentendimento, ninguém sabe na verdade o que foi, né? Desentendeu com um cara que chegou ao algo que aconteceu em Belo Horizonte, fora das dependências do América, fora do tempo de trabalho do jogador, negócio assim, menino tava na rua brincando, é bom dizer, né? Tava na farra e encontrou o pior dos resultados. Mas parece, Henrique, não que eu esteja defendendo que seja certo, inclusive isso que você falou aí agora, eu falei lá no grupo do WhatsApp que eu acho que essa indenização, se é que tem que haver alguma indenização, tinha que ir pra família que, às vezes, numa hora dessa já tá passando até dificuldade, porque o garoto era jovem, não chegou nem a ganhar dinheiro com futebol direito. Mal tinha saído da base. Mas parece que a alegação é que o América não fez um seguro que deveria ter feito. Sim. E ao que parece, e o que é debatível aí na justiça, tanto que isso está rolando, né? Isso aí já é. O Corinthians agora conseguiu a primeira vitória, sendo que já tinha tido derrotas anteriores com relação ao mérito. Aí a parte, né? Tem gente que diz que cada juiz uma cabeça, cada juiz uma sentença, aquele negócio. Então, eu não sei até que ponto quem está certo na disputa em si. A minha questão única, exclusivamente, é com relação ao Corinthians. Se ele tá nessa briga toda para embolsar o dinheiro para si, tá merda. Se ele tá brigando, resolveu entrar nessa briga pela família, tá, vá lá. Eu espero pelo menos que eles tenham dado algum apoio para a família até agora e que se esse dinheiro saia, que ele vá para a família também. Não faz o menor sentido para mim. Clube, jogador é patrimônio, e pau no cu, são pessoas. E patrimônio quebra também, de vez em quando, você perde patrimônio. Aí tem que parar com isso. O jogador é funcionário. Ele funcionário é patrimônio, não. O cara é funcionário, tem que olhar a vida dele. Exatamente. Tem que parar com essa bobagem. Enfim. Então, eu já me despeço aqui, porque eu sou o Ramon Gregório. Pediu a palavra final para dar uma mensagem edificante, direcionada especialmente ao nosso convidado da noite, que está aí levemente desidratado e muito bem alimentado, ao que parece. Pegando toda a suruba berborrágica do nosso amigo Formiga, eu queria dizer pra vocês, se a vida de vocês está ruim, cara que foi reserva do Formiga na lateral direita. Quem foi sua reserva, Formiga? Era um índio. O índio era metido a besta, playboyzinho. Adorei deixar ele na reserva. Ele era queridinho do treinador, mas jogar bola na bola mesmo, no campo, ele não jogava igual eu. Então ele ficou comendo a reserva mesmo. Depois ele teve que ir pra lateral direita. O cara que era esquerdo, olha pra você ver que absurdo. Eu era destro, jogava na lateral esquerda, tomei o lugar do índio, que era que era esquerdo, e ele teve que ir, canhoto, teve que ir para a lateral direito, porque ele era protegido do treinador, porque ninguém me tirava da lateral esquerda mais, eu sendo destro. Agora, pensem bem, a galera que fica reclamando do Anderson Moreira, pensem no treinador do Formiga Esporte Clube que escalava um lateral direito canhoto e um lateral esquerdo destro. Era o Castelo, filho da puta. Boa noite, gente. Boa noite. Até quarta-feira. Abraço, todos ligando esse trem.